brinquedo novo que alguém trouxe do além. Encontrei o teu olhar que vai e vem com a maré. Tô voltando, meu amor, uma criança com você. Descuida de uma criança, não dá pé. Por favor, não vá embora. Olha que o menino chora. Sem você, o menino é triste. Não brincando, não existe. Primeira vez passar um avião azul no céu, uma jangada pelo mar. Abre os braços e tem certeza de apanhar. Por favor, não vá embora. Olha que o menino chora. Você é um menino triste. Não brincando, não existe.